Ele. Capítulo 9. O que fez Davi correr? Davi, filho de Jessé, o belemita, foi um homem importante e poderoso. Ele tinha 10 irmãos, mas não sabemos quase nada a respeito dos 10. Davi, sozinho, tem em seu poder a caneta da inspiração. Somente Davi tem a honra de escrever, movido pelo Espírito Santo. Sua importância como homem pode ser deduzida de sua recusa em morrer. Davi partiu desse mundo cerca de 3 mil anos atrás. A Terra girou 3 mil vezes ao redor do Sol desde o dia em que ele nos deixou. 3 mil vezes os gansos selvagens voaram grisnando em direção ao Sul e voltaram ao Norte com o retorno da primavera. Impérios surgiram, seguiram seu caminho e desapareceram. Tronos foram derrubados. Reis desfilaram como pavões por uns tempos no palco da história. E por fim morreram e foram esquecidos, ou quase esquecidos, pelo mundo. Quantos homens ilustres apareceram e sumiram ao longo dos anos, sem deixar vestígios maiores do que uma flecha quando corta o ar? Davi, no entanto, não morrerá. Serviu a sua geração pela vontade de Deus e adormeceu. Mas, mesmo adormecido, tem mais poder benéfico sobre os homens do que 1.000 doutores religiosos e bispos que estão acordados. Ele não permitirá ser engolido pelo esquecimento, nem se deitará em silêncio com os antigos, em meio a pó e mofo. Davi era um simples pastor, mas se coloca na posição de ensinar os eruditos. Teve uma vida isolada entre seu povo, mas sua voz é ouvida hoje em quase todos os países e seus poemas genuínos são cantados em 500 idiomas. Dificilmente o culto em uma igreja de qualquer lugar do mundo será realizado no próximo domingo sem que Davi, sem ser visto, dirija o coral. E quando o pastor se levantar para pregar a verdade de Deus, provavelmente não voltará a sentar sem ter falado de Davi ou citado seus salmos inspirados. O que faz Davi correr? Bom, admito ser extremamente ignorante a respeito do assunto todo. Mas se um cristão do Novo Testamento tem a permissão de analisar a vida de um rei do Antigo Testamento, arrisco algumas palavras. Talvez a grandeza de Davi e a sua importância para a humanidade esteja em sua completa concentração em Deus. Davi era judeu, enraizado na tradição levítica, mas nunca se perdeu nas formas da religião. Sempre tenho o Senhor diante de mim, Salmo 16, verso 8. E ele disse certa vez e repetiu, ou melhor, clamou, porque suas palavras vieram do seu interior como um clamor. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderia entrar para apresentar-me a Deus? Davi tinha uma consciência aguçada de Deus. Para ele, Deus era alguém que valia a pena conhecer. Onde outros viam a natureza, Davi via Deus. Ele era de fato um poeta da natureza, mas via Deus em primeiro lugar e amava a natureza por amor a Deus. Wordsworth inverteu a ordem e, apesar de ser grande, ele não se considera digno de desamarrar as correias das sandálias do homem Davi. Davi foi também um homem possuído por Deus, atirou-se aos pés de Deus e exigiu ser vencido por ele. Jeová respondeu assumindo o controle de sua personalidade e moldando-o como o oleiro molda o barro. Por ser possuído por Deus, Davi foi ensinado por Deus. É quase impossível saber com certeza qual era o grau de instrução do grande Davi, mas podemos imaginar com segurança que ele recebeu apenas o que chamamos de educação formal. No entanto, ele tem ensinado milhões de pessoas. E no decorrer dos séculos, continua a ensinar poesia divina, teologia mística e a arte da adoração autêntica a todos os que têm ouvidos para ouvir. De fato, talvez Davi estivesse cuidando das ovelhas quando deveria estar na sala de aula. Trata-se de uma pura e simples suposição. Mas não é suposição o fato que ele foi aluno durante a vida inteira. E a tarefa de cuidar do seu rebanho quando era pastor e o fardo que recebeu das nações quando foi coroado rei não o mantiveram longe do mais puro e mais nobre de todos os estudos. O estudo de Deus. Davi enviou seu coração à escola do Deus Altíssimo e, em pouco tempo, passou a conhecê-lo com uma rapidez muito maior do que sonham as nossas filosofias. Ele conhecia o Jeová, eu sou, pela iluminação interior do Espírito Santo. Assim como o pássaro conhece a mata onde foi chocado e o coelho conhece o espinheiro onde nasceu, Davi conhecia Deus como uma doce familiaridade que foi santificada e purificada com temor piedoso e reverência. O que fez Davi correr? O que faz uma criança correr com alegria nas manhãs de verão? O que faz o apaixonado à porta da casa onde mora sua amada? Davi foi um homem inebriado de Deus. Seu olhar fixou-se em Deus a tal ponto que foi arrebatado com um arroubo que nem sempre era possível reprimir. Quando ainda era jovem, na presença da Arca Santa, ele executou uma dança extasiante que encantou Deus, na mesma proporção que enfureceu a insensível Mical. Amo os Salmos de Davi há muitos anos, antes mesmo de saber porquê. Volto a lê-los repetidas vezes, talvez mais que qualquer outro trecho da Escritura, e reprovo essa minha preferência, pois afinal eu era um cristão do Novo Testamento e os Salmos pertencem ao Antigo. Um dia li a frase de um livreto escrito por Horatius Bonar, que dizia simplesmente: "O Espírito de Jesus habita nos Salmos." Entendi e fiquei satisfeito. No Espírito, Davi conhecia e comunicava-se com aquele que seria seu filho, de acordo com a carne, o qual, mediante o Espírito de santidade, foi declarado filho de Deus com poder pela sua ressurreição dentre os mortos. Foi o amor de Cristo que fez Davi correr. Oh, o amor de Jesus, que bendito!